Hoje a nossa aula vai ser sobre mais uma doença espiritual. E uma doença que nós não víamos como uma doença, mas só como um pecado, que é a ira. Mas a ira é também uma doença. Por quê? Como as outras doenças, ela afeta a alma. Ela muda o estado do homem. E ela traz consequências ruins para esse homem. Os pensadores cristãos dizem que a doença espiritual da ira é uma doença assassina. Mas não só assassina para o próximo. É assassina para o próprio irado. Bom, isso a gente sabe de observação. Vocês conhecem pessoas coléricas? Pessoas iradas? Normalmente, quais são as doenças que essa pessoa tem? Fígado. Pressão alta, gastrite, úlcera. Ursa. Tu vê que são várias doenças. Licença, irai-vos, mas não pequei. Amém. Boa noite. Cada dia que você vem, a barriga está maior. Essa é a ideia. Quem está ouvindo, ela fala, pô, tá chamando a mulher de gorda, né? Ela está grávida. Então, ó, úlcera, gastrite, problema no fígado, coração, tudo resultado da ira. Não que essas doenças sempre estão ligadas à ira, mas uma pessoa irada, colérica, invariavelmente desenvolve esse tipo de doença. Então vê que a ira é uma doença assassina, sim, mas não do outro somente, mas principalmente do irado, daquele que possui a ira. Bom, para a gente começar a entender como funciona a ira, a gente tem que primeiro entender como funciona o homem. O homem e sua alma, a alma do homem, tem três faculdades, tá? É, vou tentar desenhar para ficar mais claro. Então, a alma tem três faculdades. Essa é a espiritual, que é a racional, tá bom? Aí tem outras duas, que é a do desejo, chamada de desiderativa, e da ira, a irascível. Essas duas são irracionais. Tá? Nós somos assim. Essa é a nossa estrutura. Todos nós temos isso. Isso faz parte do nosso ser. Lembra quando eu falei das outras doenças? Eu sempre falo assim, olha, existe a tristeza ruim e a tristeza boa. Não foi isso que eu ensinei? Existe o amor próprio ruim, o amor próprio bom. E na ira, funciona assim também? Sim. Helenice, existe uma ira boa, Helenice. Por quê? Porque a ira faz parte da nossa estrutura humana. Todos nós a temos. Você não tem desejo? Todos nós temos desejo. Por quê? Porque nós precisamos do desejo para nos lançarmos as coisas. Isso. E a ira, para que ela serve? A ira, ela tem a função de um pitbull no seu quintal. Por que você coloca um pitbull no quintal? Para proteger a sua casa. A ira por incrível que pareça, tem essa função. Deus colocou a ira em nós para proteger a alma. Mas proteger do quê? Do que a nossa ira serve para nos proteger? Do mal. Do pecado. Do demônio. É para isso que ela serve. Isso significa o quê? Que nós temos que odiar, essa é a palavra certa, o pecado. Entende por que que você tem a ira? Se nós não tivéssemos essa ira, nós seríamos passivos em relação ao mal. E o mal não nos afligiria, mas o mal... Se formos homens e mulheres que estão caminhando por um caminho correto, o mal nos indigna, nos ira. Por isso que nós temos. Então existe uma ira boa, sim, que é a ira contra o pecado, contra o mal, contra os demônios. Agora vocês entendem? Irai-vos. Mas não pequeis. Entende? Essa é a ira boa. Por que irai-vos, mas não pequeis? Porque qualquer ira, ela pode ultrapassar o limite do correto e avançar para o pecado. A mesma coisa o desejo. É bom desejar, Deus nos fez assim. Mas você pode ultrapassar o limite correto de desejo e pecar. A ira é a mesma coisa. É bom se irar contra a injustiça, contra o pecado, contra o mal. Mas nós temos que tomar cuidado para não pecarmos. Os pensadores falavam que quem se deixa levar pela ira é como um navio que tem um demônio como timoneiro. Porque quem é tomado pela ira perde o controle. E é como se o próprio demônio estivesse controlando essa vida. Bom, eu falei que a ira em nós é como um cão de guarda. Mas se você compra um pitbull, qual é o cuidado que você tem que ter com esse pitbull? Para não morder, você que é dono. Sim. Para isso... Não. Tem que treiná-lo. Tem que... Opa. Adestrá-lo. Você não tem que adestrar o pitbull? Ou pelo menos comprá-lo adestrado? A mesma coisa é o nosso pitbull. A nossa ira. Ela tem que estar dentro de nós para nos servir. E não para nos morder. Entende? Todos nós temos ira e ela tem que ser adestrada, treinada, cuidada e direcionada. É assim que funciona com a gente. O nosso cão, não um demônio, nosso cachorro, que a ira tem que ser como um cão que nós compramos para o nosso quintal. Ele deve atacar os inimigos, mas quando nós recebemos vizinhos em nossa casa, como que eles devem ser? Hã? Dóceis, mansos, amáveis. Né? Ninguém quer ter um pitbull em casa, chega aos teus amigos, ele parte para cima dos amigos. Então ele tem que ser treinado. Assim é a nossa vida. Nós temos essa ira dentro de nós, boa, de Deus, mas ela tem que ser adestrada. Para lutar contra os inimigos e ser dócil e mansa com os amigos. Mas quem são os inimigos nossos? Te digo quem nunca é nosso inimigo. Quem nunca é nosso inimigo é o homem. Nunca. a nossa ira deve ser voltada contra os homens. Nunca, vou repetir. Nunca a nossa ira deve ser voltada contra os homens. Quando a nossa ira se volta contra os homens, é pecado. Paulo fala: nossa luta não é contra carne ou sangue, homens, mas contra os principados e potestades e seres que vivem nos ares, demônios. Vou repetir mais uma vez. A ira nunca pode ser contra os homens. O ódio é contra o pecado. E uma coisa é importante, gente. Ninguém tem amor verdadeiro se não tiver um ódio proporcional contra o pecado. Não venha me falar que você tem amor se o pecado não te indigna, se a injustiça não te indigna. Ninguém tem amor se não tiver um ódio proporcional contra o pecado. Porque Deus é assim. Deus, ele te ama incondicionalmente. Mas ele odeia o pecado também, na mesma força. E o que acontece é que hoje em dia, o que eu estou falando, soa estranho. Porque nós temos uma mentalidade forjada à maneira pacifista. Olha, nós temos que ser paz e amor. Tem que passar a mão na cabeça. Acabou de ser aprovado no Congresso, qual é a lei? Que você não pode disciplinar o seu filho com uma palmada. Porque essa é a mentalidade pacifista, que acha que tudo se resolve assim, na paz e amor. Tá com o dorso. Não, não é tão simples. Então essa mentalidade pacifista nos faz ser palermas, chuchus, bobos. E o que acontece? Por isso que o mal vai vencendo e vai vencendo. Porque enquanto nós ficamos, ai, não vamos falar assim, ai, isso vai trazer indisposição, ai, as pessoas vão achar que isso é ruim, esse é o jeito de falar, o mal vem com toda a sua força. Eu fui naquela palestra em São Paulo, e depois na reunião final, algumas pessoas estavam assim meio constrangidas por causa de um dos palestrantes que tinha sido bem incisivo no que ele estava falando. E segundo essas pessoas, eles falavam assim: ai, a gente não pode falar assim, nós temos que agir com amor. Meu, só que aquele cara, o Nivaldo Cordeiro, no caso, quando falava incisivamente daquele jeito, ele estava demonstrando mais amor do que aqueles que estavam pondo panos quentes. Porque com a forma dura dele, ele estava mostrando amor pela verdade, amor pela justiça. Por isso que não existe amor verdadeiro se não houver ódio proporcional direcionado ao pecado. Por que você fala que ama a Deus, mas o teu Deus odeia o pecado? Então você também tem que odiar o pecado. Você tem que odiar a mentira. Você tem que odiar aquelas coisas que contrariam o teu Deus, que contrariam a verdade. E você tem que ter um ódio verdadeiro, uma ira verdadeira contra essas coisas. É a ira santa, a ira de Deus. Então eu falei que essa aula era razoavelmente surpreendente, porque de alguma maneira eu estou defendendo a ira aqui. Mas uma ira, que é a ira que Deus colocou em nós para ser usada dessa maneira, contra o mal e contra o pecado. Mas contra as pessoas sempre é errado. Sempre é errado. Sabe aquela história? Que parece um clichê, mas é verdade. Odeia o pecado e ama o pecador. Parece um clichê. Mas é verdade, é exatamente isso. Você tem que odiar o pecado que a pessoa comete, mas não odiar a pessoa. Que é o amor que Jesus mostrava e a justiça e a ira que Jesus mostrava. Jesus não teve momentos de ira? Teve ou não teve? Hã? No templo, derrubando as bancas. Não se viu contra as pessoas, foi contra o fato, a atitude das pessoas. Ninguém vira bancas amorosamente. Ah, por favor. Não. Não. Ninguém chama uma pessoa de raça de víbora amorosamente, nem de sepulcro caiado, nem de cego guiando cego. Tudo isso ele usou, são todas as palavras que ele usou. Mas não direcionada para as pessoas individuais, mas direcionada para a atitude dessas pessoas. Ele simplesmente falava a verdade. Olha, vocês são como uma raça de víboras. Então Jesus demonstrou uma santa ira que era necessária. Digo mais, não necessária, era obrigatória. Você é cristão, você tem obrigação de se irar contra o mal, contra o pecado. O próprio Cristo mostrou isso. Aliás, o próprio Paulo chamou os judaizantes de cachorros. Não é uma palavra muito amorosa, né? Se você pegar os escritos do período, do começo do Renascimento, que é final da Idade Média, começo do Renascimento, onde se encontra Martinho Lutero, por exemplo, se encontra Thomas More, o jeito que eles falavam é impressionante. Qualquer crente hoje ficaria absolutamente escandalizado. Porque eles sempre achavam que o mal tinha que ser combatido abertamente. Por exemplo, Lutero escreve assim, em relação ao Papa: quem briga com merda acaba sujo. Falou isso pro Papa. Quem briga com merda acaba sujo. Hoje, vai um pastor falar assim: os cristãos ficariam todos escandalizados. Ai, meu Deus, ele não pode falar assim. Ai, boca suja. Mas Lutero sabia que estava batendo de frente com o que ele tinha como o mal naquele momento. E é daí para baixo, gente. Exemplos aos montões naquela época. Com a reforma mais adiantada, principalmente com o movimento puritano, a coisa ficou um pouco mais. Então as pessoas têm hoje receio de falar algumas coisas. Isso, cuidado, porque afeta a alma. Tá? Afeta a alma. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, quem me conhece, sabe que eu falo pouquíssimo palavrão, ou quase nenhum. Eu não tenho o costume. Mas não se enganem. Eu não tenho nada contra um palavrão colocado eficientemente em algum momento necessário. Não tenho nada contra. Eu acho que tem situações que cabem um bom palavrão para mostrar exatamente o que se está falando. Eu não gosto daquela, aquele xingamento. Isso aí eu acho inútil. Mas não sou totalmente contra um palavrão bem colocado. Mas, para isso, você não pode agir irracionalmente. Mas sim racionalmente. E era o que esses homens faziam, era o que Jesus fazia, era o que Paulo fazia. Quais são os tipos de ira? Eu falei até agora só bem da ira, porque eu estava falando da ira boa. Agora vamos entrar na ira como doença espiritual. Quais são os tipos de ira? Ressentimento, rancor, lembra que eu falei da amnésica aqui, a memória de elefante? Ódio, irritação, cólera. É a doença espiritual que faz com que o homem mais se assemelhe ao demônio. Assim dizem os pensadores. Agora, voltando a falar da ira boa. Essa ira boa é a natureza da parte irascível, tá? Que consiste em lutar contra os demônios. Olha para que serve essa ira que existe em você. É a natureza da parte irascível que consiste em lutar contra os demônios e contra o mal e buscar a felicidade. Entre parênteses, o bem. Ai, Fábio, mas como assim a ira me leva a buscar o bem? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina um atleta que é levantador de peso. Vocês já viram um levantador de peso profissional que levanta aqueles pesos? Na hora que ele pega aquele peso, que ele precisa levantar, ele parece que tem que tirar de dentro dele um animal, não é assim? Para fazer aquele esforço e levantar aquele peso e conseguir segurar aquele peso no alto. Entende esse exemplo? É, essa parte irascível é como um impulso, uma garra que você tira para fazer alguma coisa. Por exemplo, um outro exemplo, também esportivo. Tem aquelas corridas de 5 mil ou 10 mil metros, que normalmente é assim, eles ficam correndo, né? Dão uma, duas, três voltas no campo, e chega assim, nos metros finais, há um sininho, que eles chamam de sprint final, que é aquela hora, tá todo mundo correndo, né? Assim, chega naquela parte final, eles disparam, e naquela hora o atleta parece que tira alguma coisa de dentro dele, uma cólera, uma raiva, para conseguir fazer esse sprint final. Assim funciona a ira da gente. Quando a gente fala que a ira é também a busca do bem, a busca da felicidade, é nisso. Você tem essa função dentro de você para você lutar pelas coisas boas. Porque se nós não tivéssemos isso, nós seríamos uns preguiçosos, uns pusilânimes, pessoas sem garra. Então nós precisamos disso para buscar essas coisas, para correr atrás dessas coisas. E muitas vezes nós não corremos. E muitas vezes nós não temos essa garra. Por quê? Por quê? Porque provavelmente a energia que serviria para isso está sendo desperdiçada com a ira má. Então nós estamos direcionando mal a ira, isso suga a nossa energia e não temos a energia para buscar aquilo que é bom. E olha o efeito aí da doença espiritual. Prestem atenção que os grandes líderes sempre são pessoas coléricas. Pensa aí, grandes líderes, sempre, sempre, invariavelmente, são pessoas coléricas. São pessoas coléricas, pessoas que têm explosões. Não estou dizendo se boas ou más, mas têm explosões. Por quê? O líder, ele usa essa parte. Porque precisa. Não sei se vocês já experimentaram liderar pessoas, principalmente em ambiente de trabalho, ou até em ambiente de igreja. Se você não tiver isso aqui, você não consegue conduzi-las, você não consegue levá-las. Se você for um molenga, um pacificador, você não vai conduzir as pessoas. Porque precisa de explosão. Precisa de garra. E isso está aqui, na nossa estrutura. Isso aqui somos nós. Se eu ficar só, ah, não, tudo bem, ah, vai com Deus, ah, não dá certo. Não dá certo. Todo líder tem uma característica colérica. Não significa que ele peca, que ele está em pecado, não. Se ele for um líder bom, ele vai usar bem essa ira. Claro que muitos usaram mal. Hitler era colérico, não era? E usou mal, mas liderava. Mussolini, Churchill, grandes líderes. Thatcher, Dama de Ferro. Todos os grandes líderes são assim. Só que a gente acha que não, que as pessoas têm que ser pacifistas. O pacifismo só nos transforma em repolho. Não serve para nada. Nada, o pacifismo, a paz, não pode ser um valor absoluto. A paz é circunstancial. Imagine que há duas crianças lá na recepção e de repente entra um homem e a gente ouve que esse homem quer atacá-las. A gente está ouvindo aqui, elas, socorro, cuidado. Qual é a minha obrigação? Ser pacifista ou usar a minha ira para salvá-las? Entende isso? Aí você vai falar, mas Jesus não sofreu com um cordeiro calado? Sim, na primeira vida. Mas na segunda é com vara de ferro. Isso mostra que aquela atitude de Jesus na sua primeira vinda não é absoluta. É circunstancial. Tem uma função específica. Na segunda vinda, é vara de ferro. Com ira. Ira santa, mas ira. É saber quais são os objetos de ira corretos. Essa é a função. E é isso que a gente precisa. Os lugares que a ira age. Eu vou falar aqui e vocês me dizem qual é o problema. Qual é a doença. Ei! Quem tomou o meu café? Gula. Ei! Quem mexeu na minha carteira? Já viu? Quem mexeu na minha carteira? Avareza. O que que eles estão falando de mim? Essa nós não falamos ainda. Vanglória? Soberba? Tem uma que os homens conhecem muito bem. Amorzinho, chega mais. Ai, amor, hoje eu estou com dor de cabeça. O quê? Ah, amor, estou com dor de cabeça. Hoje não dá. Ai, vira pro lado. Louco da vida. Tem mais uma. Quem ousa... Você está dormindo, descansando. Toca o telefone. Quem ousa perturbar o meu descanso? Quem me perturba? Preguiça. É que eu não falei. Essa é a preguiça. Vê que a ira, ela se manifesta de várias maneiras, ligada a várias doenças. Eu vou ler uma descrição de Gregório Magno. É uma bela descrição de um irado. Ferido pelo ferrão da cólera, o coração palpita, o corpo treme, a língua balbuceia, o fogo sobe ao rosto, os olhos brilham, o homem se torna irreconhecível para aqueles que o conhecem, a boca profere sons, mas o intelecto não sabe o que diz, Qual é então a diferença entre o homem que não sabe o que diz e o louco em transe? Bela descrição de uma pessoa irada. Qual é a diferença entre essa pessoa irada e o louco? Essa descrição é a descrição de um louco. Então o irado é um louco, temporário, mas é um louco. E é, vocês, sabe quando a gente percebe o quanto a ira é feia? Essa má ira é feia? Sabe quando a gente percebe? Quando a gente vê o outro irado. Né? Outro dia eu estava passando na rua, na calçada, tinha uma mulher aos gritos no telefone. Bom, eu já fiz isso. Quem já não brigou no telefone? Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, isso é horrível. Eu já fiz isso. Que feio. Ver duas pessoas brigando é horrível. Mas eu já fiz isso. Só quando a gente vê os outros, a gente percebe. E a descrição do Gregório Magno é perfeita. Ele fala mais, ó. Assim acontece que a cólera desça até os pulsos e emerja como uma violência proporcional à sua insensatez. O espírito não é mais capaz de controlar, porque se tornou brinquedo nas mãos de uma potência alheia. E se a raiva age sobre os seus membros externos, fazendo-os sofrer seus golpes, é porque interiormente a raiva aprisionou a alma que deveria ser a sua senhora. Nós não somos animais. A nossa parte racional deve ser senhora da nossa parte irracional. A ira e o desejo devem estar a serviço da alma. Quando nós estamos irados, quem toma a frente é a ira. Evagre, uma pedra lançada na água move a água. Assim também o discurso maligno move o coração do homem. Afasta de tua alma os pensamentos de ira, e a ira não irá habitar o teu coração e não terás perturbações no momento da oração. Os pensamentos de ira são pequenas cobras que devoram o coração. E a oração da pessoa irada tem um cheiro enauseante e desagradável a Deus. Isso é importante. O conselho do pensador é: bloqueie os pensamentos maus. Porque esses pensamentos maus são víboras que vão envenenando o nosso coração. E vão atrapalhar a nossa vida, atrapalhar a nossa oração, atrapalhar o nosso relacionamento. Os monges antigos, pela observação, eles percebiam o seguinte: muitas vezes os monges, hierarquicamente inferiores, os alunos deles, quando iam conversar com eles, pedir orientação, conselho, relatavam que estavam, que tinham problemas com sonhos ruins. E eles observavam que, normal, muitas vezes, esses sonhos ruins estavam ligados a um coração irado. Então, a reflexão que eu faço é: será, se eu estou passando por sonhos ruins, será que não há alguma ira, algum rancor no meu coração que está me fazendo isso? É possível. Confessando, eu passei um tempo tendo uns sonhos muito estranhos. E quando eu ouvi a aula de novo, para preparar essa aqui, eu fiquei pensando, será? Pode ser. Porque eu vinha... Eu vinha tendo uns sonhos que era o seguinte: o enredo do sonho era normal, nada demais. Mas o ambiente do sonho era muito sombrio. Normalmente cidade destruída, prédios abandonados. E eu estava tendo esses sonhos corriqueiros, e aquilo estava engafando minha cabeça. falei, mas por que eu estou tendo esses sonhos, se fosse uma vez, vai lá, mas constantemente, sonhos com ambientes sombrios. Quando eu ouvi essa aula, eu falei, pode ser, pode ser, pode ser. Eu andei magoado com algumas pessoas, andei entristecido com algumas pessoas, de repente está aí. E é para isso que serve essa aula. Para eu identificar um problema e de repente falar, opa, pode ser, e eu não quero isso, eu não quero, eu quero passar, quero melhorar, quero corrigir e curar a minha alma. E essa era uma observação que eles faziam. Outra característica do colérico é uma agitação psicomotora, se mexe muito as pernas, os braços. Bom, são observações. João Crisóstomo. Vós acreditais vingar-vos de vossos inimigos. No entanto, atormentais a vós mesmos. O vosso ressentimento é um algoz que carregais dentro de vós para todos os lugares. Gente, nós temos que pensar o seguinte, como eu falei na última aula, serve para essa aula também. Às vezes, o rancor, a tristeza com uma pessoa, com outro, por mais justa que pareça, pode estar envenenando a nossa. Então, não é inteligente para nós carregarmos o rancor. Independente da justiça da situação, esquece um pouquinho a justiça, esquece um pouquinho o que é correto, mas pensando na nossa alma, que adianta eu ter a certeza de estar certo, a certeza da justiça, mas estar me matando? Eu não quero me matar, eu quero me curar, e essa é a razão de olhar desse jeito. Por isso que ele fala, vocês pensam que estão vingando vossos inimigos, mas na verdade estão se matando. Esse ressentimento é um algoz. Só para terminar essa primeira parte, eu vou dar uma explicação. Primeiro, uma explicação simples sobre o cérebro. O nosso cérebro tem uma parte que é na base do cérebro, que é igual a dos animais, idêntica. Nós temos, os animais têm. E é dessa parte que funciona esse estado, desejo e ira. E nós temos uma outra parte, que é o lobo frontal, que é a parte racional, que trabalha a ira. Não confundam. Alma e cérebro não são a mesma coisa. São coisas diferentes. O que é o cérebro em relação à alma? O cérebro é o instrumento da alma. Em linguagem filosófica, o cérebro é a condição necessária. Pense numa lâmpada. Então, nós temos a lâmpada e um fio. O fio é a condição necessária para que a luz acenda, não é? Mas o fio não é causa eficiente, porque é necessário que haja uma outra coisa, que é a energia. O cérebro é condição necessária para que a alma exerça suas funções. Mas o cérebro não é causa eficiente, ela não exerce por causa do cérebro. Ela é o instrumento, o cérebro é o instrumento da alma. Essa parte de trás é onde está o desejo e a ira. E a parte da frente, que é a que nos diferencia dos animais, é a parte racional. Então, é essa parte da frente, lobo frontal, que controla e filtra o desejo e a ira. Tá? É assim que funciona. Então, até no corpo há essa função para que a alma trabalhe. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café e a gente volta para falar da terapia. Vamos lá. Terapia da ira. Primeira coisa, Helenice, uma péssima notícia. A luta contra a ira é até o fim da vida. É mais fácil você vencer os problemas do corpo, mas a ira está intimamente ligada à alma. Então, é um problema até o fim da vida. Por quê? Porque a ira está muito ligada à vaidade e o orgulho. Então, às vezes, as pessoas vencem a gula, vencem a luxúria, vencem a avareza, mas a vaidade e o orgulho é a última barreira. É a última barreira. Então, uma luta até o fim da vida. Bom, sabendo disso, Deus está com você. Amém. Sabendo disso, nós temos que lembrar uma coisa. Satanás é irado. E homicida desde o princípio. Outra coisa. Analisemos, por exemplo, o caso de Judas e de Pedro. Judas, os dois, aliás, tinham ira. Os dois. Judas era avarento. A Bíblia mostra que ele roubava o dinheiro. Além disso, ele era soberbo. E olha que Pedro também era. Ah, fala, mas como é? Com que base você diz isso? Então vamos lá. Os dois esperavam o Messias vencedor terreno, vencendo já, visivelmente, naquele momento, contra os dominadores. Os dois tinham essa soberba. E os dois lidaram mal com isso. Quando o guarda veio pegar Jesus, Pedrão foi para cima. E há uma hipótese que talvez Judas tenha traído Jesus para provocá-lo à reação. Não dá para saber isso, tá? É uma hipótese, mas não é de toda sem fundamento. Porque ele também esperava, talvez, um Messias de espada na mão. A diferença é que Pedro tratou a sua soberba arrependendo-se. E Judas não. Judas levou a sua ira até o final, inclusive colocando fim à sua própria vida. Sabendo disso, qual é o primeiro remédio contra a soberba? Humildade. O que é humildade? Humildade, gente, não é ser passivo. Não é ser bobo. Humildade é não se enxergar como superior aos outros. Humildade é não achar que você merece alguma glória. Humildade é olhar para Deus e ver o tamanho de Deus e se colocar nessa posição, falar, quem sou eu para me orgulhar? Isso é humildade. Mas humildade não vai te deixar paralisado. Não vai te deixar bobo, pelo contrário. A humildade te faz andar na direção certa. Então esse é o primeiro remédio. Se tu fechas a porta ao orgulho, a ira não conseguirá entrar. Então a ira está diretamente ligada ao orgulho, à soberba, à vaidade. A última doença que nós vamos estudar. Pecado favorito. Sabe aquele comprimidinho de gripe que é 3 em 1? A gente precisa de um 5 em 1. Não vai ter essa de cortar o remédio em quatro. Não, ela tem que tomar duas doses. Se você está irado com seus irmãos, irmãos, homens, se você está irado com alguém, a culpa é sua. Isso dizem os pensadores. Não que a culpa seja sua da justiça ou injustiça do caso, mas de estar irado. Mesmo se você é inocente. Lembra daquela parábola? Jesus conta uma parábola. Um senhor que vem e perdoa a pessoa, a dívida de uma pessoa. Essa mesma pessoa vai e não perdoa a dívida do outro. Pega ele pelo pescoço e fala, agora você vai me pagar. Quando o senhor que havia perdoado sabe disso, fala, cancela, prende e coloca, manda esse cara aos seus torturadores. Quem são esses torturadores? Desse homem irado que não perdoou o outro. Isso é um símbolo, né? Pode ser um símbolo do próprio inferno. Mas também pode ser um símbolo dos torturadores que torturam a pessoa irada, colérica, que não perdoa, que é a gastrite, que é a falta de sono, que é a pressão alta, que é tudo isso. Nossa. Pode ser, né? Esses efeitos corporais a gente nunca sabe aonde vai. Então, você perdoar é, antes de tudo, um ato de cuidado com a sua própria alma. Mas a pessoa me fez mal. É, eu sei. Mas você não se ama e não quer o melhor para si? Esse é o conselho. A gente pode falar como Evagrio. Os inimigos visíveis, eu os chamo de benfeitores. Então pense naquela pessoa que te magoou. Difícil, mas pensa assim, ele é meu benfeitor, pois com a sua ofensa, ele castiga a minha vaidade. Ninguém nos diz a verdade como aqueles que jogam sobre nós o descrédito. Sabe o que é verdade? Se nós queremos tratar a nossa vaidade, nada melhor do que dar ouvido para aqueles que falam mal de nós, né? Porque aqueles que falam bem, nunca estão dizendo toda a verdade. Às vezes a pessoa apenas te ama. E quem ama, fala mais até do que você merece. Mas aquele que não gosta de ti, normalmente ele vai falar exatamente aonde está o teu defeito. E se nós soubermos ouvir aqueles que nos maldizem, de repente está aí um bom remédio contra a nossa vaidade e a favor da nossa humildade. Bom, é um exercício. Nós aqui não estamos falando de justiça, estamos falando de terapia. Justiça é outra coisa. Segundo remédio contra a ira: o silêncio. O silêncio. Mas aí a gente vai ouvir até o sangue correr na veia. Ah! Em dois aspectos. O silêncio. Mas não é o silêncio, vê bem. Tem dois aspectos. Primeiro aspecto, a pessoa chega irada contra você. Ah, quem começa a falar com você e falar mal de você. Não é o silêncio, vê bem, nessa hora, não é o silêncio blasé. Tipo, não estou nem aí com o que você está falando, não. É o silêncio dando a oportunidade para a pessoa entender que você está ouvindo o que ela está falando. Porque assim, por que que as pessoas gritam com as outras? Por que você grita com alguém? Porque você acha que ela não está te ouvindo. Então, se você, a pessoa mostra para você que ela está te ouvindo, te escutando mesmo, então, você já está aplacando a ira dela. Né? Não é isso? Colocar brasas vivas, é o que a Bíblia fala. Então, gente, é tudo terapia. É uma tentativa pra gente. Depois, é só um vazio. Posso começar? Podemos começar a conversar? Mas não pode ter ironia, né? Tem que ser uma coisa honesta. O outro aspecto, o outro aspecto em relação à pessoa é isso. Agora, em relação a você. O teu silêncio evita, primeiro, aquela bola de neve da reação. Porque quando você reage, você já entrou naquele aspecto... Cadê minha esposa? Ela não assistiu a aula de hoje. Letícia, você vai ouvir em casa essa aula. O aspecto do louco. Que quando você entra na ira, você incorpora o louco. Né? Você perde a razão. E se começa os dois, toda ação provoca uma reação, aí fica... Exatamente, é uma bola de neve. Agora, não é o silêncio apenas na boca. Porque também, se eu silenciar a minha boca, mas não silenciar o meu pensamento, isso vai se transformar em rancor. Então é tentar silenciar também o pensamento. Tentar não pensar mal do outro. Ninguém falou que ia ser fácil. Não tem remédio fácil. Mas são remédios reais. Terceiro remédio. O amor. Simples. Aprender a doar. Vê que o amor, ele entra quase como terapia de todas as doenças. Quarto remédio. Orar por essas pessoas. Ai, ai, ai, ai. Fábio, mas eu não consigo orar. Eu não quero orar. Eu não sinto vontade de orar. Mas quem disse que é para orar com vontade? É oração com obediência. Então, você está muito chateado com aquela pessoa? Ore por ela. Mas a primeira oração vai ser assim. Senhor, abençoa fulano. Não tem problema. Não tem problema. Vai começar assim. Obrigatoriamente. Em obediência. Você não quer fazer isso. Mas você está treinando o teu espírito para isso. E vai, e vai. Até o dia que você será curado disso. De repente, aquele chefe vai ser promovido, vai ser transferido para outro lugar. Pô, vai, sei lá. Né? É difícil, mas nós estamos falando de terapias para a nossa alma. Para a nossa alma. E eu vou estudando e vou pensando na minha vida. Que eu estou cheio de tudo isso que eu falei aqui. Acho que eu tenho um pouco de tudo. Então, tudo a gente tem que tratar. Todos têm, quem não tem? Todos nós. Quarto remédio, que também é muito usado nas outras doenças. Quinto remédio. Ler os salmos. Salmodiar. Quer ver? Sandra, por favor. Leia aquele salmo 137, 8 e 9, em voz alta, interpretando o que você está lendo. Prestem atenção. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Gostaram? É isso. Babilônia, feliz aqueles que fizerem contigo o que você fez conosco. Pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Meu Deus, é para ler isso? Sim. Preste atenção. Vai teólogo me explicar isso agora, tá? Nós vivemos, por isso que a gente tem que ler a Bíblia e trazer para a interpretação espiritual. Quem são os nossos inimigos? Quem é a Babilônia? Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades e os demônios e seus males. Lembra que eu falei que a ira nunca é direcionada aos homens, mas contra o pecado, contra os demônios. Então é assim que você vai interpretar a Bíblia. É assim que você vai interpretar a Bíblia. Não é isso que está escrito no Novo Testamento, na aliança, a nova aliança em que o mistério foi revelado? Então é assim, senão nós vamos entrar em contradição. Como é que no Novo Testamento fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, no Velho Testamento fala que feliz aquele que esmagar as crianças da Babilônia? Então entendam bem, nosso inimigo é o demônio. E o demônio, ele, com seus ardis, e como serpente, que ele é, desde o princípio ele é visto assim, ele coloca dentro de nós, ovinhos, filhotes, que, se não esmagarmos, eles vão crescer, eles vão se tornar víboras dentro de nós. Então vê que você pega um salmo desse, que parece que não tem nada a ver mais com a gente, e ele vai fazer parte da tua terapia contra a ira, direcionando essa ira para o lugar certo. Então você está usando, você não está aplacando algo que é natural seu, mas você está direcionando ele para o lugar certo. Então você vai orar e fala assim: olha, diabo, você é meu inimigo, mas já está derrotado, e teus filhos eu quebro contra a rocha, esses filhotes que você coloca dentro de mim. Quantas vezes Davi fala que os meus inimigos caiam por terra, que eles rolem de sangue, que eles sejam destruídos? Não é? Para Davi, até tinha essa conotação real, mas para nós não. Para nós, nós vivemos um momento espiritual, então nós vamos direcionar para o inimigo correto, contra o demônio e contra o pecado. Por isso que o salmo é muito bom nesse sentido, porque você está canalizando a tua ira para o lugar certo. Canalizando a ira para o lugar certo. O louco descarrega logo toda a sua ira, não é assim? O sábio guarda um pouco dessa ira para si, para justas motivações. Então pensa assim, gente, talvez na tua vida você não tenha sentido disposição de lutar pelas coisas boas. Você não quer orar, você não quer trabalhar, você não quer servir a Deus de uma forma mais forte, você não quer se dispor a ter aquela garra, e você não sabe por que você não tem força para isso. Por que que eu me sinto assim? Será que eu estou em pecado? Será que eu não sou cristão? Será que eu sou tão mal assim que eu não consigo ter prazer nas coisas de Deus? Pense que talvez você apenas não tenha energia, porque essa parte ela é motivada pela ira, a ira boa. E talvez a energia daqui está sendo toda jogada numa mágoa, num rancor, em iras cotidianas, que está te tirando do foco. Pô, quando eu ouvi isso de novo, eu falei: meu, eu tinha esquecido disso, como eu sou uma besta, eu preciso ouvir esse curso todo mês, então, para não esquecer. Para não esquecer, porque eu já tinha estudado esse curso há 2 anos atrás. E de repente caí nas mesmas besteiras. Então serve para a gente pensar, direcionar a ira. Uma mansidão ativa. Mansidão ativa. Não mansidão boba, passiva. Você não é um chuchu, você é um guerreiro, um manso guerreiro. 3 virtudes desse combate santo: mansidão, paciência e amor. Características de um guerreiro, por incrível que pareça. Não é fácil ser manso, não é fácil ser paciente, não é fácil ser amor. Mas são 3 coisas que nós precisamos nesse combate. E canalizar a nossa ira, a nossa energia, porque é uma energia. Você já brigou com alguém forte? Qual é a sensação depois da briga? Um cansaço, né? Bate aquele cansaço, porque foi a energia que nós jogamos. Então, é canalizar essa ira essa energia para o que é bom, para coisas realmente virtuosas. Amém? Amém.